Panorama Agrícola para 22 de setembro de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. No ar para você, nesta segunda-feira de lua minguante, o Panorama Agrícola de 22 de setembro de 2014. O ditado de hoje é: bom é saber calar até o tempo de falar. No programa de hoje você confere uma dica para a cultura do pimentão. E confere também na entrevista recomendações ao apicultor. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Dica do dia. Uma dica sobre a cultura do pimentão, que é exigente em calor e em alta luminosidade. As temperaturas mais adequadas para o plantio vão de 21 a 27 graus Celsius. Em regiões de clima temperado, o cultivo deve ser feito em períodos menos frios e com menos riscos de geadas, como de setembro a fevereiro. Plante canteiros de pimentão em solos mais úmidos, mas não encharcados nem salinos. A dica é do site da revista Globo Rural e evite o plantio do pimentão em áreas que já foram cultivadas com batata e tomate. Confira a entrevista de hoje. A apicultura em Santa Catarina vive um bom momento, mas se faz um alerta por causa do aumento das chuvas no mês de setembro e também por causa da variação brusca de temperatura, o que tem favorecido o aparecimento da nosemose. O que o produtor deve fazer, Ivanir Sela, gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas? Realmente a apicultura atravessa um bom momento, as colmeias estão saindo muito bem no inverno, passaram um inverno bom, né? Está começando a produção. Mas já começou a pipocar em algumas regiões do estado grandes mortalidades, uma porcentagem grande de mortalidade em alguns apiários, devido especialmente ao aparecimento da nosemose. A nosemose, ela está, o fungo nosemose, da nosemose, ela está presente nas colmeias durante todo o ano, mas ele se manifesta sobre certas condições, principalmente a umidade, né, excessiva dentro da colmeia e aumento agora de temperatura na primavera. Seria uma doença mais de primavera, Sela? No mundo todo ela ficou conhecida depois desse episódio que foi muito divulgado no mundo todo, desaparecimento de abelhas, sumiço de abelhas, né? É uma doença conhecida em alguns países como doença de primavera. Por ela se manifestar no outono também, quando ocorre essa mudança de temperatura na entrada do inverno, e agora na primavera. O que fazer para controlar a nosemose e manter a boa produtividade aqui em Santa Catarina da apicultura? Bem, é difícil quando ocorre uma mortalidade de abelha, sempre procura uma causa. Na verdade, Mauro, normalmente não é uma causa, são várias causas conjuntas. Então, o que o produtor deve adotar, o que nós chamamos de manejo integrado, muitos fatores contribuem. O fungo da nosemose está ali, mas ele vai se manifestar sob certas condições, como já foi falado. Então, uma rainha nova, produtiva, ajuda para que a doença não apareça, porque vai ser uma família mais forte, né, com uma defesa maior. O controle da enxameação, através de uma substituição de rainhas velhas, que também favorece a enxameação, diminuição proporcional, espaço adequado dentro da colmeia, ter uma boa nutrição, não só energética. O produtor pensa às vezes: não, estou fornecendo mel. Agora se imagina um ser humano comendo só açúcar o ano todo, ele vai ficar doente. Então a nutrição tem que se cuidar muito com a alimentação proteica, né? A população alta, a população baixa dentro da colmeia, uma colmeia só vai produzir quando tiver mais que 60 mil abelhas, senão ela não produz um excedente para a gente. Controle de temperatura do ninho, reduzindo o espaço interno em épocas de temperatura baixa. Principalmente agora, aumentou a temperatura. Ocorre um frio brusco, uma mudança brusca de temperatura, esfriando bastante. Se o espaço da casa está grande, ela vai ter dificuldade de manter a temperatura. Então a nosemose vai pegar mais facilmente. Assim como a gripe pega mais fácil na gente, se a gente tiver exposto, né, num ambiente que não seja aconchegante. Nesse caso específico, se ela do fungo, da nosemose, né, para controlar a umidade e também... Então, alguns controles mais específicos. Controlar a varroa agora. Quem não fez o controle da varroa vai ter que fazer com controle com produtos orgânicos. Não com produtos químicos, com produtos orgânicos, né? O controle da varroa. Por quê? Porque a varroa suga a hemolinfa da abelha, deixando ela fraquinha. E também transmite um monte de vírus. Aqui no estado foi detectado 11 tipos de vírus diferentes. E esses vírus causam uma baixa imunidade da abelha. Então, controlando a varroa, automaticamente vai ser mais difícil a nosemose atacar essa abelha. Recomendamos agora, nessa época, que todo mundo fique prevenido com proteína de soja ou levedura de cerveja em casa. Por quê? Devemos fornecer um bife de 150 a 300 gramas, um bife de proteico, que a gente chama, né? Adicionar algumas gotinhas de própolis. O própolis é muito bom, porque a nosemose ataca o sistema digestivo, o intestino da abelha. E o própolis vai ajudar a curar o intestino da abelha. Então, fornecimento de um bife proteico, né, com algumas gotinhas de solução de própolis. Fornecimento de alimento líquido pode piorar a situação, porque vai aumentar a umidade dentro da colmeia. Então, evitar agora o fornecimento de alimentos líquidos, só alimento proteico, né? E também podemos levantar um pouco o fundo da colmeia para que o ar entre no alvado, na entrada da colmeia, e saia pelos fundos no alto. Leva a umidade junto, não fica a umidade depositada dentro da colmeia. E muito importante, isso aqui é muito determinante para a nosemose, facilitar para que o sol atinja as colmeias. O sol vai tirar a umidade que está dentro da colmeia, e o sol também é antisséptico. Então, é um ponto fundamental, assim, que se facilite que o sol bata, atinja as colmeias. Vamos reforçar, então, evitar o sombreamento e expor as colmeias ao sol. Exatamente. A gente não pode garantir que com esses cuidados vai se resolver o problema, que tem a condição climática também que interfere. A abelha é um animal que vive solto, a gente tem pouco controle sobre ela. Então, agora com essas bruscas temperaturas, mas nós devemos fazer a nossa parte. Essas aqui são umas recomendações mais específicas, mas como nós falamos já, vai ser influenciado por outros fatores, como quem trocou a rainha, está com uma rainha nova, vai ter menos problema. Quem tem um bom controle da temperatura do ninho também vai ter. Então, são vários fatores. Mas esses cuidados são bem específicos, né? E a gente deve ter agora em setembro. Então, a recomendação é que se previne, fique esperto, porque ocorre o risco grande das colmeias estarem produtivas, estarem produzindo com bastante mel dentro da caixa, entrando, depositando mel, e uma semana depois o produtor pode chegar no apiário e não encontrar mais abelha nenhuma no apiário. Então, ele tem que ficar muito atento, fazer revisões periódicas, visitar os apiários e interferir. Se caso der 3 ou 4 dias de chuva seguido, ali é certo que vai entrar com esse tratamento com um bife proteico, pelo menos. Um bife proteico se der 3, 4 dias de chuva. Para a abelha estar mais vigorosa e poder resistir ao ataque da nosemose. Manejo integrado, sanidade e fornecimento de alimentação, fundamentais, então, para preservar o apiário. Exatamente, são todos os fatores. O produtor, como já falamos, não pode nunca pensar numa causa específica. Ah, meu apiário não produziu porque a rainha é velha, não produziu porque a florada não foi lá tão boa. São vários fatores que interferem. Mas é o importante agora, nesse momento, mesmo que os outros fatores não tenha sido feito, né? Mas que se esteja prevenido aí com uma proteína de soja em casa, com solução de própolis, para fornecer para essas abelhas. No caso de acontecer 3, 4 dias seguidos de chuva. Correto. Conversamos com Ivanir Sela, que é gerente do Parque Ecológico da Cidade das Abelhas, aqui na Ipagre, sobre apicultura em Santa Catarina. Muito obrigado, Sela, pelas suas informações. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os agricultores, especialmente os apicultores do estado. Participe do 3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental. De 29 a 31 de outubro, em Piratuba, no meio-oeste catarinense. Educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos. Participe do Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Inscrições no local até o dia do evento. E inscrições para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos até 30 de setembro pela internet. Informações no site da Ipagre e no site da SDS,